ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Pela Cultura AM. Gramofone. Gramofone. Na abertura do programa desta noite, nós vamos ouvir Noel Rosa, depois Mário Reis e, fechando este bloco de abertura, vamos ouvir Francisco Alves. Correio. Saudações. E estimo que este maltratado samba, em estilo rude, na intimidade, vá te encontrar, gozando saúde na mais completa felicidade, junto dos teus, confio em Deus. Em vão te procurei, notícias tuas não encontrei. Eu hoje sinto saudade daqueles 10 mil réis que eu te emprestei. Beijinho no cachorrinho, muitos abraços passarinho, um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho. A vida cá em casa está horrível, ando empenhado nas mãos de um judeu. O meu coração vive amargurado, pois minha sogra ainda não morreu. Tomou veneno e quem pagou fui eu. Sem mais, para acabar, um grande abraço, quem aceitar. E alguém está com fome, atrás de algum convite pra jantar. Espero que notes bem, estou agora sem um vintém. Podendo, manda-me algum. Rio, 7 de setembro de 31. Responde que eu pago cedo. Quantas vezes nós sorrimos sem vontade, com o ódio a transbordar no coração. Por um simples dever da sociedade, no momento de uma apresentação. Se eu soubesse que em tal festa te encontrava, não iria desmanchar o teu prazer. Porque se lá não fosse eu não lembrava um passado que tanto nos fez sofrer. Lá no canto vi o meu rival antigo, ex-amigo, e aguardava o escândalo fatal. Fiquei branco, amarelo, curta cor de terror, sem achar uma ideia genial. Ainda lembro que ficamos de repente, frente a frente, naquele instante mais frio do que gelo. Mas sorrindo, apertaste minha mão, dizendo então: tenho muito pra prazer em conhecê-lo. Quantas vezes nós sorrimos sem vontade, com o ódio a transbordar no coração, por um simples dever da sociedade, no momento de uma apresentação. Mas eu notei que alguém impaciente, descontente, ia mais tarde te repreender, tão ciumento que até nem quis saber que mais prazer eu teria em não te conhecer. Por completo, quando vive tão perto de quem tem amizade, na febre da dança senti tamanha emoção devorar meu coração, divina dama. Mais nada de felicidade, vinguei-me nas cordas da lira de trovador, condenando teu amor tudo acabado. Abrindo o gramofone pela Cultura AM de São Paulo, nós ouvimos Francisco Alves, composição de Cartola, Divina Dama, Mário Reis, de Noel Rosa e Custódio Mesquita, prazer em conhecê-lo. Noel Rosa, composição dele, cordiais saudações. E na sequência do programa, Ciro Monteiro. Thank you. vida apertada, trabalho, não tenho nada, vivo num martírio sem igual. A vida não tem encanto para quem padece tanto, desse jeito eu acabo mal. Ai meu Deus, que vida apertada, trabalho, não tenho nada, vivo num martírio sem igual. A vida não tem encanto para quem padece tanto, desse jeito eu acabo mal. Ser pobre não é defeito, mas é infelicidade. Nem sequer tenho o direito de gozar a mocidade. Saio tarde do trabalho, chego em casa semi-morto, pois enfrento uma estiva todo dia lá no dois do cais do porto. Tadinho de mim, ai. Mas é infelicidade. Nem sequer tenho o direito de gozar a mocidade. Saio tarde do trabalho, chego em casa semi-morto, pois enfrento uma estiva todo dia lá no dois do cais do poço. Tadinho de mim, ai meu Deus, que vida apertada. Trabalho, não tenho nada, vivo num martírio sem igual. A vida não tem encanto para quem padece tanto, desse jeito eu acabo mal. A sua voz está muito manjada, no Nita Nita você é campeão. A sua cara é de quem tem fome, é de quem não come por vadiação. Não adianta você se explicar, pois o seu azar é uma tradição. Se o meu esqueleto fosse igual ao seu, antes de morrer eu vendia pro museu. Porque eu acho que a gata você nunca conheceu. Porque você não arranjou suicídio ou então um presídio pra você morar. Os seus colegas já estão falidos de serem mordidos no seu esmolar. Você devia arranjar um basquete, de vender gilete ou enfrentar um caminhão. Pois eu lhe digo, nunca foi bonito, é tão esquisito estender a mão. Estás tão feio, estás tão magro que parece assombração. A sua roupa está indecente, cheia de furinhos, mas que transparente. Isto parece roupa de verão, mas o frio aperta mais direitinho pro caixão. O seu estado é de meter papo, de noite para o dia estás mudando de cor. Porém eu peço não se zangue, pois café com pão e água não dá sangue. Sempre apanhando este cruzado pra enfrentar o Xang-Lang. A sua bota está muito manjada e no me dá você é campeão. A sua cara é de quem tem fome e é de quem não come por fatiação. Não adianta você se explicar, pois o seu azar é uma tradição. Se o meu esqueleto fosse igual ao seu, antes de morrer eu vendia pro museu. Porque eu acho que a gaita você nunca conheceu. Este cruzado para enfrentar o Xang-Lang. temos Carmen Miranda, de Kid Pepe, Portelo Juno. E Paulo Actis, me dá no Xang Lang. Ciro Monteiro, composição de Ciro de Souza, Vida Apertada. Na sequência do gramofone, Carlos Galhardo. Teus pés, aventura da minha. chorador. Os meus joelhos dobrados um dia e em pranto até implorar o amor. Viver a sombra da ilusão, envolto no silêncio frio, direi por quanto tempo ainda esperará teu amor. Sei-se feliz ou infelizmente, não me é dado beijando te aguardar. Dorme, deixo os meus cantos delirantes. Dorme que eu olho o céu a contemplar. A lua que procura diamante para o teu lindo som ornamental. Na serpente de seda dos teus braços, alguém dorme de todo sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração, feito em pedaços, vai sorrindo ao teu amor, mascarado desta dor. No teu quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, e é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés e faminto como um cão. Dorme, feche esse olhar encardecente, não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente, dado beijando te acordar. Dorme, deixo os meus cantos delirantes. Dorme que eu olho o céu a contemplar, a lua que procura diamante para o teu lindo sono ornamental. Ouvimos Silvio Caldas, dele e Orestes Barbosa, Serenata. Orlando Silva, de Gilberto de Carvalho, Por Quanto Tempo Ainda. Carlos Galhardo, de Oswaldo Santiago e Heriberto Muraro, Roleta da Vida. Na sequência do programa, Gramofone, pela Cultura AM de São Paulo, nós vamos ouvir Gastão Formente, Augusto Calheiros e depois Orlando Silva. foi numa leva que acabou pra Maringá, ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a chuva foi-se embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Pra de novo o coração de um caboclo a eu dedico àquela ingrata que a saudade faz lembrar. E através deste luar tão prateado, violão fica a meu lado e acompanha o meu cantar. Ô lua cheia, só tu sabes o tormento de quem ficou no esquecimento. Se solidária com a seresta, abre o teu luar em festa, diminui meu sofrimento. Cheia, só tu sabes o tormento de quem ficou no esquecimento. Se solidária com a seresta abre o teu luar em festa, diminui meu sofrimento. Orlando Silva, de Leonel de Azevedo e J. Cascata, Mágoas de Caboclo. Augusto Calheiros, dele, e Manuel Araújo, Seresta do Norte. Gastão Formente, de Gilberto de Carvalho, Maringá. Agora, de Sinha Batista. Quem encontra na rua cantando e fica escutando as loucuras que eu digo. Logo percebe que eu ando contando algum segredo que trago comigo. Porque por mais que eu esconda o que faço, uma pessoa prestando atenção vê que nas rimas dos versos que eu faço trazem pedaços do meu coração. E eu jogo os meus versos qual ponta de lança pra ver se alcanço onde eu quero acertar. Em sua casa talvez as crianças meus tristes versos também vão cantar. Por onde andar a pessoa que eu amo, o meu nome por certo andará. E se é verdade que existe saudade, esse covarde de mim lembrará. Também vão cantar. Por onde andar a pessoa que eu amo, lá o meu nome por certo andará. E se é verdade que existe saudade, esse covarde de mim lembrará. Esse covarde de mim lembrará. Os remendos de outra cor. Nervosa, sento na ponta da mesa, quase a morrer de tristeza, a pensar no teu amor. Eu a teu lado tive fartura e carinho, passarinho nos galhos do paraíso. Tive na vida um eterno sorriso, infelizmente não quis, para tornar-te um perdido e eu uma infeliz. Às vezes pedir-te perdão, pois não é justo que eu queira ser perdoada, sabendo ser a culpada de toda a nossa questão. A solidão quase me leva à loucura de ir procurar a fartura que eu deixei no teu lar. Mas a chorar vejo na minha tristeza que não mereço as migalhas que caem da tua mesa. Lararararara. Que não mereço as migalhas. Linda Batista, de Lupicínio Rodrigues, e Felisberto Martins, Migalhas, de Cinha Batista, de Lupicínio Rodrigues, Ponta de Lança. Vamos ouvir na sequência do programa Gramofone, Mário Reis.

que namora na esquina e no portão, rapaz casado com 10 filhos sem tostão. Se o pai descobre o truque, dá uma coça, coisa nossa, muito nossa. O samba, a prontidão e outras poças são nossas coisas, são coisas nossas. Noel Rosa dele, Coisas Nossas. Mário Reis, composição de Noel Rosa, Capricho de Rapaz Solteiro. E agora, Araci Cortes. Quando a roda do samba acabou, eu chorei. samba me deu. Quando estou na batucada, comigo tem. Nunca perdi nem posso perder pra ninguém. Sonho de lá do orgulho e entro com o pé no barulho. E quem me escuta batuca também. A roda do samba formou eu inteiro. A roda do samba animou eu também. A roda do samba formou eu e três. A roda do samba animou eu também. Quando a roda do samba acabou eu chorei, esperando outra roda do samba se ter. Tenho prazer de um batuque de sacatar. Não há quem fique calado me ouvindo cantar. O samba é tudo que eu gosto, cantando com meu aposto. Faço também de triste samba. Odete Amaral, de Marcílio Vieira e Amado Regis, A Roda do Samba. Araci Cortes, de Olegário Mariano e Júlio Cristóbal, A Polícia Já Foi Lá em Casa. Também da melodia que ao samba dá sabor, oh. Desde o subúrbio à cidade, o samba é novidade. Quem canta samba é doutor. Não há quem não goste da harmonia e também da melodia que ao samba dá sabor, oh. Desde o subúrbio à cidade, o samba é novidade. Quem canta samba é doutor. O samba é feito de bossa e no momento, cantando sua amizade, ele inspira o pensamento. Sempre foi feito com poesia de amor, cantado com melodia, para ter o seu valor. Não há quem não goste da harmonia e também da melodia, que ao samba dá sabor, oh. Desde o subúrbio à cidade, o samba é novidade. Quem canta samba é doutor. Não há quem não goste da harmonia e também da melodia, que ao samba dá sabor, oh. Desde o subúrbio à cidade, o samba é novidade. Quem canta samba é doutor. Peço licença para dizer que hoje em dia o samba lá no morro também tem sua valia. Eu fui a um samba na alta sociedade, vendo o sambista de smoke, eu me senti à vontade. Não há quem não goste da harmonia e também da melodia, que é o samba dá sabor, oh. Desde o subúrbio à cidade, o samba é novidade. Quem canta samba é doutor. Não há quem não goste da harmonia e também da melodia, que ao samba dá sabor, oh. Desde o subúrbio à cidade, o samba é novidade. Quem canta samba é doutor. Cigarro apagou. Ela não vem, não vem mais. Depressa. telefone, até agora não tocou. Esse negro telefone até agora não tocou. Será que ela ainda lembra do compromisso que tem? Ou será que ela agora deixou de me querer? Está chovendo também. Oh, será que ela agora dorme nos braços de alguém? A chuva cai na vidraça, a vida é triste sem graça. Depressa a noite passou e o meu cigarro acabou. Esse negro telefone até agora não tocou. Esse negro telefone até agora não tocou. De Erivelto Martins e Dabi Nasser, Negro Telefone, Patrício Teixeira, de Kid Pepe e Germano Augusto, Sabor do Samba. Assim encerramos a edição de hoje do programa Gramofone. Gravações, Nivaldo Monteiro. Edição e montagens, Emerson Ramos e Carlos Lima. A apresentação, Celso Brambila. O apoio de produção de Camila Camazano dos Santos. Seleção musical, Márcio Barker. A Cultura AM apresentou Gramofone. Thank you.